Íamos então dar início a este debate, começando com as apresentações. Eu vou ser um pouco inflexível, porque temos realmente aqui um programa bastante preenchido, e nesse sentido, a primeira intervenção seria do Dr. Daniel Conde, do Movimento Cívico, que veio expressamente de Lisboa, não é? E que está com uma dor nas costas por causa disso, portanto... Muito boa tarde a todos. O meu nome é Daniel Conde, sou daqui da região, sou de Vinhais, sou utente da linha do Tua desde 1994. Curiosamente, tive a minha primeira, o meu primeiro contacto com a linha do Tua aqui em Bragança, já a linha estava encerrada, e eu lembro-me perfeitamente na altura ter perguntado porquê esta estação assim abandonada, porquê é que está este relógio a marcar horas eternas, porquê é que isto está silencioso, o que é que se passou aqui? Muito bem, eu vou apresentar aqui algumas ideias que gostava que discutissem depois, porque a linha do Tua não pode ser uma discussão só de salas de auditório, tem de ser uma discussão nos cafés, tem de ser uma discussão em casa, tem de ser uma discussão em todo o lado, porque é uma alternativa de futuro bastante importante para a nossa região que não podemos deixar escapar. Isto é um pequeno resumo daquilo que vou apresentar hoje. Vamos falar um bocadinho aqui sobre a evolução histórica da linha do Tua. Porquê é que se fechou a linha do Tua? Como se fechou a linha do Tua? E afinal, se a linha do Tua tinha passageiros ou não tinha passageiros? Falar também um bocadinho da atualidade, questões como a barragem do Tua e o seu estudo de impacto ambiental. Foi falado aqui uma alternativa para a linha do Tua sobre as ciclovias. Vamos tentar desmistificar aqui um bocadinho o que é que são as ciclovias e apontar um exemplo do que é que pode ser, o que é que deve ser a gestão das vias estreitas em Portugal com a apresentação da FEV. No fim, qual será o papel da linha do Tua no meio disto tudo? Ficará a cargo de cada um pensar um bocadinho sobre isso. Não me vou alongar nesta parte, o meu amigo André já apresentou aqui o movimento cívico da linha do Tua, só gostava de frisar que a petição que entregamos na Assembleia da República em junho teve assinaturas não só de cidadãos nacionais, teve assinaturas de cidadãos do Brasil, de Espanha, de França, de Itália, muitos países europeus, por isso há muita atenção na Europa e noutras comunidades sobre a linha do Tua, não é apenas uma questão regional. Agora, a linha do Tua é um património centenário que nos foi legado pelos nossos antepassados, tem sido muito maltratado hoje em dia. O que se busca hoje em dia na linha do Tua é tentar, por todas as formas, de fazer passar a ideia de que a linha do Tua não tem passageiros, não tem futuro, era uma coisa do passado. Vamos tentar um bocado alterar essa ideia. Porquê é que se encerrou a linha do Tua em Bragança em 1992? Eu trago aqui um exemplo do horário de 1991. Os comboios partiam de Bragança, havia um horário às 3 da tarde e outro às 7h40. O que é que isto significa? Quais são um dos maiores grupos que utiliza o transporte público? Quem é? São os estudantes. Ora, se os estudantes saíam às 5 da tarde, não cabe na cabeça de ninguém que eles fossem esperar até às 7h40 para ir de comboio. Se tivessem um autocarro logo ao lado, claro que iam de autocarro. Resultado, cada vez menos passageiros na linha do Tua. Atenção que quem decide isto já tem uma intenção de futuramente dizer que a linha do Tua não tinha passageiros, não era rentável, etc. Estamos a falar de uma via que não acompanhou as mudanças do tempo, tinha muitas limitações de velocidade, a velocidade máxima são 45 km por hora. Tinha automotoras um bocado velhas, se ainda se lembram das Xepas, é um exemplo disso. E na altura, o nosso atual Presidente da República, Cavaco Silva, apostou muito na rodoviária nacional e na construção de estradas, promovendo o encerramento de qualquer coisa em Portugal com 800 km de caminho de ferro. Atenção, a linha do Douro não foi a única via larga a ser encerrada, o Alentejo sofreu imenso com encerramentos de linhas férreas também. Como é que se deu o encerramento da linha do Tua? Primeiro, foi talvez o processo mais trapalhão de encerramentos ferroviários que houve em Portugal. Porquê? Porque primeiro encerra-se de Mirandela a Macedo de Cavaleiros, tem de se fazer transbordo rodoviário, ou seja, quem queria seguir a linha do Tua toda ou este troço, tinha de fazer transbordo rodoviário, deixando a Mirandela Bragança como uma ilha ferroviária isolada do resto do país. Em dezembro, logo a seguir a esse encerramento, há um descarrilamento em Sortes, e eu gostava que, a partir de agora, os senhores e senhoras fizessem uma pequena analogia com o que se passou na altura e o que se está a passar agora. há um descarrilamento. As entidades gestoras do caminho de ferro dizem que a linha vai ser apenas suspensa por questões de segurança, mas o que veio a acontecer em 1992, a célebre noite do roubo, já se falou aqui também, de madrugada, sem aviso prévio, com escolta policial, com um apagão nas comunicações de rádio e telefones, foi levado daqui e de Macedo de Cavaleiros o material circulante da linha do Tua. Qual foi a desculpa dada na altura? As composições necessitam de ser reparadas devido a um acidente que já tinha sido 10 meses antes. Esta operação ficou orçada pela quantia de 12 mil contos. Afinal, a linha do Tua tinha ou não tinha passageiros? É claro que tinha, e só não tinha mais por causa dos horários, que aquele exemplo que dei é só um desses exemplos. Por exemplo, em 1991, quando a linha foi encerrada entre Mirandela e Macedo, tinha 170 mil passageiros. Em apenas 2 anos, a linha do Tua perdeu 80 mil passageiros. O que é que isto quer dizer? Mirandela Bragança não tinha utentes? Se calhar até tinha. Para perder 80 mil passageiros com esse encerramento, é porque tinha gente, é porque fazia falta à região. Tem havido uma desculpa de que a linha do Tua perdeu passageiros porque a região também perde população. Para isso fiz aqui uma comparação entre os censos de 91 e 2001, é ver qual foi a perda de população que houve na região e qual foi a perda de passageiros que houve na linha do Tua. Falando um bocado da conservação do património. Património público, que é meu, que é vosso, que é de todos os cidadãos nacionais. Isto era o Apeadeiro dos Avantos em 1970. Isto é o Apeadeiro dos Avantos em agosto de 2008. O mais curioso de tudo é que a estação foi desmantelada e vendida para um padre de Mirandela. Eu gostava de ver se ele tem a torre d'água no quintal dele para enfeitar. Enfim. Mas na parte ainda explorada na linha do Tua, também acontece isto. A parte de cima é o Apeadeiro de Latadas, completamente invadido pela Nacional 213. Embaixo, o Tua, que é a estação terminal da linha do Tua, foi-lhe retirado linhas, retirando um bocado da capacidade de manobramento na linha do Tua. Falando um bocado do presente da linha do Tua, ela é explorada atualmente pelo Metro de Mirandela, que é o único exemplo a nível nacional da reabertura de um caminho de ferro. Já tem havido casos de ciclovias por esse país afora, mas opera com material circulante que não é talvez o mais ajustado nem à procura nem ao tipo de viagem que se faz na linha do Tua. Parte da linha do Tua está inserida e liga ao Douro Património da Humanidade. Isto é uma oportunidade muito grande para aproveitar pela linha do Tua e é reconhecida além fronteiras como uma das mais belas vias férreas do mundo, atestado nas assinaturas de cidadãos internacionais da petição e, por exemplo, em artigos publicados na Espanha e na própria Polónia sobre a linha do Tua. A linha do Tua é, como sabem, a última ligação ferroviária do distrito de Bragança, que não é propriamente aquele que tem as melhores meios de comunicação no país. Tem tido vários problemas, como todos sabem, vários acidentes, mas o que importa saber dos acidentes é que houve relatórios de segurança em 2000 e 2007. E pergunta-se porquê que o que apontava, ou que apontavam esses relatórios, porquê que isso não foi seguido, não foi implementado entretanto. A linha do Tua vai estar parcialmente encerrada até março. Pergunta-se a partir de março qual será o futuro da linha do Tua, afinal. Agora, um ponto importante que está ligado à linha do Tua é a barragem do Tua. Uma pergunta que gostava de deixar a todos, aqui ninguém é afetado diretamente, talvez pela barragem do Tua, mas eu gostava ainda assim de perguntar: as compensações que se dão pelos terrenos alagados duram até quando? Duram até uma geração, duas, três gerações? Porque a barragem do Tua vai ter pelo menos 70 anos. E essas compensações vão durar até quando? Afinal, é preciso ou não construir uma barragem do Tua? Em termos de aproveitamento hidroelétrico, diria que não, porque, por exemplo, está a ser feito um reforço de potência na barragem do Picote, que por um terço do custo daquilo que vai custar a barragem do Tua, consegue produzir 75% daquilo que vai ser a barragem do Tua. Atentem na comparação, por um terço do custo, 75% da capacidade do que vai ser a barragem do Tua. E se pegarmos nos três reforços de potência que vão ser feitos a nível nacional, Picote, Bemposta e Alqueva, só a parte a mais que eles vão introduzir corresponde a 3 barragens do Tua. Esta barragem vai contribuir apenas em 0,5% de produção de energia elétrica a nível nacional. Mais uma vez questiona-se se é assim tão necessário construir uma barragem do Tua. Uma das causas apontadas para a construção da barragem tem sido também as cheias. Já há 5 barragens na bacia hidrográfica do Tua. E uma pergunta que eu gostava de deixar a todos, e esta é muito importante: se todos dizem que a barragem do Tua vai trazer desenvolvimento, porque é que as 5 barragens do Douro, do distrito de Bragança, não trouxeram nenhum desenvolvimento? O que é que a barragem do Tua vai ser diferente dessas 5 barragens? Agora, falando do estudo de impacto ambiental, que convido todos a fazer uma leitura desse estudo, algumas questões que eu gostava de pôr aqui. Por exemplo, não vai ser só a linha do Tua a ser destruída, vão ser destruídas pontes, e estamos a falar de pontes como, por exemplo, a da Brumeda e da Abreiro, que são grandes obras de arte que vão ser destruídas. Estamos a falar de estradas. Estamos a falar, sobretudo, por exemplo, de 60 hectares de vinha, de vinho do Porto, que é das vinhas mais valorizadas a nível nacional. E se essas terras vão ser destruídas por 70 anos, nunca mais se vai tirar proveito dessas terras. Agora, estas frases que eu tenho aqui em itálico, isto não são palavras minhas, isto é tirado textualmente do estudo de impacto ambiental, e eu gostava de deixar aqui sublinhadas algumas questões. O estudo de impacto ambiental diz textualmente que se a linha do Tua for submergida, vai inviabilizar a sua ligação à linha do Douro e vai inviabilizar a manutenção do troço montante. Isto quer dizer, a linha do Tua vai morrer por completo. Não vão ser só 4, nem 10, nem 20 quilómetros. Toda a linha do Tua vai desaparecer se a barragem do Tua for avante. O próprio estudo de impacto ambiental diz que o povoamento não facilita o estabelecimento de percursos tradicionais de autocarro, mas, curiosamente, a alternativa apontada à submersão da linha do Tua é precisamente a implementação de autocarros na zona. Ora, se num parágrafo estamos a dizer que a rede viária é má e não favorece este tipo de soluções, como é que vamos dizer que uma alternativa à linha do Tua é precisamente fazer isso? Aqui, o Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território aponta para alguns objetivos. Isto é um documento que abrange todo o país. Alguns dos objetivos que ele aponta: cooperação transfronteiriça. Se a linha do Tua for alargada até a Puebla de Sanabria, estamos a conseguir esse objetivo. O turismo rural. O que é que os turistas procuram? Qualidade do ambiente, do património e a unicidade da zona. Se a barragem do Tua avançar, tudo isto vai desaparecer. Estamos a falar também, por exemplo, que é uma área muito mal servida a nível dos serviços mais procurados, saúde, educação, e há uma escassez de oferta de transporte público muito grande. Se vamos dar cabo da linha do Tua, o que é que vai acontecer ao transporte público? Vai cair cada vez mais, vai haver cada vez menos alternativas para as pessoas se fixarem na região. E agora, eu gostava de ler este último parágrafo por completo, para que se perceba muito bem qual é a conclusão do estudo de impacto ambiental da barragem do Tua. A identificação e avaliação dos impactos do aproveitamento hidroelétrico da Foz do Tua ao nível da socioeconomia evidenciaram impactos muito negativos ao nível da economia local, em particular para a agricultura e a agroindústria, com repercussões também muito negativas ao nível do emprego e dos movimentos e estrutura da população. Quem diz que a barragem do Tua vai trazer emprego, mentira. Isso não vai acontecer. Uma das alternativas que foi aqui apresentada para a linha do Tua é a ciclovia. Nem menos, nós temos uma ciclovia aqui ao nosso lado, a ciclovia do Sabor, e eu vou tentar apresentar alguns dados sobre o que é a ciclovia do Sabor. A ciclovia do Sabor está a ter um custo de 125 mil euros por quilómetro, mais uma renda de 10 mil euros que a Câmara de Torre Moncorvo tem que pagar à Refer. Ela é utilizada maioritariamente por locais, por isso gastos em turismo, zero. Vai haver a reabertura, felizmente, da linha do Douro. Vai haver um fluxo de turistas à zona do Douro muito grande, que podemos potenciar cá para cima. Estamos a falar estamos a falar da maior rampa ferroviária nacional. Ou seja, aos cicloturistas é-lhe dada a hipótese de pegar numa bicicleta e vencer 540 metros de desnível de altitude. Não penso que isto seja o mais procurado pelos cicloturistas. Eu próprio gosto de BTT e estes números assustam um bocadinho. Houve, aliás, um plano de recuperação da ciclovia, da linha do Sabor, e o custo seria 6.500 euros por quilómetro. Vejam a diferença, o que é que seria reabrir a linha do Sabor na altura, em 1995, e o que está a custar atualmente a ciclovia do Sabor. Agora, a comparar com outros números, a FEV, que é a Ferrocarriles de Via Estrecha, Caminhos de Ferro de Via Estreita da Espanha, eu penso que é o melhor exemplo do que se pode fazer na linha do Tua. A FEV sozinha gera, uma rede de 1.200 km de caminho de ferro, gera 8 comboios turísticos, Portugal inteiro só tem 2 e um só ofertando, e um deles é o Transcantábrico, que é o mais antigo e o mais luxuoso da Península Ibérica. Isto em via estreita. Atenção que é preciso também desmistificar a imagem de que a via estreita não vale nada e a via larga é que vale. Certo? Isso também não corresponde à verdade. Está a adquirir novo material, está a apostar fortemente no transporte de mercadorias, que é uma característica que não pode ser descurada na linha do Tua também. E atenção, o principal dado, ela reabriu em 2003 uma linha com 340 km de extensão. Reabriu, pegou nela, reabriu aquilo tudo. Qual foi o custo por quilómetro? 123.500. Lembra-se do número da ciclovia do Sabor? A ciclovia do Sabor está a custar 125 mil. Uma ciclovia de terra batida está a custar mais do que reabrir uma linha férrea. Comparando, por exemplo, com o que vai ser o custo da autoestrada transmontana, a autoestrada transmontana vai custar 3 milhões por quilómetro. Por isso, há dinheiro ou não há dinheiro para investir na linha do Tua? Eu penso que é um bocado óbvio qual é a resposta. Só para fazer uma comparação do que seria reabrir 340 km de caminho de ferro em Portugal, eu fiz estas contas. Seria o equivalente a reabrir a linha do Sabor, a do Tua, a do Corgo, a do Tâmega, a do Douro, e com os restantes quilómetros, quase que se ia daqui até à Puebla de Sanabria. A FEV, só de uma assentada, conseguiu reabrir isto tudo. Agora, qual deverá ser o papel da linha do Tua na nossa região? Fiz aqui um pequeno quadro muito sucinto. Eu vou falar, por exemplo, das oportunidades. Nós temos a Espanha, mesmo aqui ao lado, temos a alta velocidade europeia a chegar à Puebla de Sanabria. Se não aproveitarmos isto, vai ser um erro crasso de desenvolvimento da região. Vai-se reabrir a linha do Douro, ou seja, mais turistas a fluir à zona do Douro, onde a linha do Tua chega. Oh, Manuel, já vais com 25 minutos. Vou avançar então, pronto. O que se valoriza na linha do Tua? O turista procura a paisagem, identidade local e a mobilidade. Se destruirmos a linha do Tua, isso vai tudo desaparecer e os turistas vão ter menos uma atratividade na zona. Algumas ações e soluções, que já que estamos um bocado alongados, que eu gostava de apresentar. O que é que se deve fazer à linha do Tua? A linha do Tua deve ser modernizada, deve ter um novo traçado, retificado, deve ter mecanismos de segurança que já são aplicados em Portugal, por exemplo, na linha da Beira Baixa, para detectar se a via está impedida ou não. Deve ser reaberta até Bragança, deve ser construída uma ligação até à alta velocidade europeia. Deve haver mais concertação com o transporte público rodoviário, que é uma das coisas que funciona para suportar tanto os autocarros como os caminhos de ferro, e a criação também de comboios históricos na linha do Tua. Para deixar no ar algumas perguntas, quem são os responsáveis, afinal, pelo estado em que a linha do Tua está hoje? Porque a linha do Tua não se gera a si própria, há responsáveis pela sua gestão. A linha do Tua pode e deve ser um eixo estruturante para a região, que pode ligar a Europa através do aeródromo de Bragança, o norte de Espanha, a terra fria, a terra quente e o Douro. Tem um potencial turístico muito grande e, como já foi referido, o comboio é o dos transportes terrestres, é aquele que tem melhor relação entre o preço, carga e emissões de poluição. Meus caros, leiam o estudo de impacto ambiental da barragem do Tua, enviem para esta morada os vossos pareceres, não deixem que pelo preço de um café ou de uma cerveja à noite não enviem uma carta a mostrar a vossa indignação pelo roubo que se está a fazer na nossa região, do nosso próprio futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem alongar-me tanto.